aquele medo de errar. É tempo de superar aquele medo de errar. É tempo de superar aquele medo de errar. Aquela chance que perdeu, o objetivo alcançar. O desejo pra vitória é encontrado na derrota. Pro caminho da verdade, o inimigo fecha a porta. A pura nostalgia, dividindo a família, envolvendo a mentira, traição e agonia. Espalhando o terror, são buracos na estrada. Um poema do passado, gravado na calçada. Uma escolha pra viver, você pode escrever. Tudo que machuca dá vontade de esconder. Pecados, vaidades, a máscara sobre a carne. Controlando a emoção corrompida estremece. Mas aí não esquece, faz e acontece. Reconhecer seu próprio erro, humildade admite. Nem a bomba mais perfeita criou um sentimento mais puro que o amor, mais forte que o tempo. É tudo que eu mais quero, esse amor que é sincero. De irmão pra irmão, só Deus é eterno. Me comove a cada dia como a bela luz do dia, iluminando a sua alma, muita paz e harmonia. Nessa caminhada caiu fora da cilada. Jesus é quem me guia, edifica minha casa, me protege desse frio. A fonte da estação, o Senhor purifica o meu coração. Sei que a gente vai além, quando a fé no objetivo não te faz refém. Tormenta só significa que a dificuldade vem valorizar a vitória da vida. O trem do destino não pode parar. Quem tem esperança não vai se entregar. Hoje é tempo de lutar contra o medo de errar. Só vai se orgulhar da vitória quem soube se levantar. Do imprevisto, se eu cair eu levanto e insisto. O futuro é bom, almejo vitória. A prática cristão objetiva, alcançar a glória. Sei que a gente vai além, quando a fé no objetivo não te faz refém. Sei que a gente vai além, quando a fé no objetivo não te faz refém. Sei que a gente vai além, quando a fé no objetivo não te faz refém. Não te faz refém. Não te faz refém.